O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou ação civil pública contra um vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a esposa e mais uma pessoa por atos de improbidade administrativa. Eles são acusados de se enriquecerem ilicitamente. Na ação, o Ministério Público requer a indisponibilidade de todos os bens dos réus e a suspensão do pagamento do salário ao vereador até o julgamento final da ação. No mérito, o MPMG requer a perda dos bens adquiridos ilegalmente pelos acusados e o ressarcimento ao erário. Além disso, requer que o vereador seja condenado ao pagamento de multa correspondente a 3 vezes o valor total do patrimônio adquirido, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos por até 10 anos. As investigações conduzidas pelo Ministério Público revelaram provas de que o vereador, no exercício do cargo, juntamente com os outros acusados, valeu-se da posição para adquirir uma mansão na orla da Lagoa da Pampulha, imóveis e carros de luxo, além de realizar viagens internacionais, por valores totalmente incompatíveis com a única fonte de renda declarada, o subsídio de vereador de Belo Horizonte. A aquisição dos bens foi fruto de diversas fraudes praticadas contra a administração pública, entre abril de 2011 e dezembro de 2016, em Belo Horizonte e Esmeraldas, envolvendo direcionamento de licitações, recebimento de propinas e lavagem de dinheiro. Além da participação do ex-presidente da Câmara e da esposa, o MP acusa uma terceira pessoa de ajudar a ocultar o patrimônio. Os fatos começaram a ser revelados durante as investigações que resultaram na Operação Santo de Casa. Conforme a perícia contábil, o vereador e a esposa tiveram despesas de R$500 mil acima dos rendimentos obtidos por ele entre abril de 2011 e dezembro de 2016. Além de responder por improbidade, o vereador está sendo processado criminalmente por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e crime de embaraço em investigação de infração penal que envolva organização criminosa. São réus, nessa ação, a esposa dele e mais 3 pessoas. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.